1-0-1-7-7-6. Cruzando 1-5-0, Eco Mike Serra. Eco Mike Serra, chama Recife na frequência 1-2-5-45, alterna 1-2-6-85. 1-2-5-4-5, 1-2-6-85, Eco Mike Serra. Boa, Eduardo. Fala, Jairinho. Tá 3197 na escuta do, da torre? Tem condições de alinhar e decolar de imediato assim que autorizado? Ciente, mantém ponto de espera dando zero. Gente, a linha decola de imediato, dá 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, o TAN 3197. Tá se aqui, vai linha decolar de imediato. 76 livrou, solo 1-1-9. Foi normal. Fox, Fox. 776, táxi via Alfa Juliette, Porto 03. Alfa Juliette, Porto 3. Trip 5218, continue a aproximação aguardando autorização para pouso. Tem um tráfego iniciando a rolagem agora na 1-0. Trip 5218, ajuste 1-0, 1-3, o vento 1-0-0 nós, 1-0-0 graus, 9 mais. É, Tanase, passando Simbra no momento. Baixado ou travado? Gente, continue aguardando autorização para pouso, tráfego rolando na pista 1-0. Para 249. Gente, gol no 834. Trip 5218 tem livre pouso na pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 9 nós. Livre pouso para o Trip 5218. Obrigado. TAN 3197, decolado aos 1-3, controle 1-9, decimal 35. 0935, obrigado, boa noite, TAN 3197. Noite, controle Salvador, TAM 3197 decolado. Positivo direto, Leda. TAM 3197, contato radar, Jô 360, autorizado direto, Leda. Voando agora direto, Leda, TAM 3190. Bom, tomada Brasil, o Filo vai cruzar no 3.300, com sinal de cancelar, transferir para a rodatória. Golf Kilo, regra modificada 1-4, desça para 1.500 pés. Reporte visual. Ela já está visual. Ela vai cruzando 60 para o 60, voa no 884. Voa 1-884, desça para 3.000, ajuste no 0 no 3. 3.000 com 1.013, voa no 884. Voa no 884, reduz o 7 para 2.109. 2.109, voa no 884. Cinco, dois, um, oito, no solo, zona 5, livre a pista pela direita, solo 121, décimo 9. Direita, solo 129, 5218. Salvador, 35218. 35218, utilizado táxi via Alfa Juliette, remota no 3. Alfa Juliette, remota 1 no 3, 5218. TAM 3560, sua identificação, chegada a Mari, desça para o NIL de voo 050. TAM 3560, sua identificação, chegada a Mari, desça para o NIL de voo 050. Do 44, após púlpito, após voo ir conforme a rota do plano. Decolador no 0, curva direita, saída da EL, Leda, após EUD, controle 1935, responde 5177. Leda. Gol 1884, desça para 2000, autorizado LS, após estabilizado. 2000, chamada estabilizado, gol 1884. Região número 510, aqui os amigos da Luísa, aqui lá no estado. Rota, decolador 0, curva direita, saída da EL, ela e eu diz, transponder 5177 e o controle? Controle 1935. 1935, 3603. TAM 3603, saída da EL, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, após eu diz, Eco e uniforme, Delta, Eco, Sierra. Da EL, Leda, após eu diz, 3603. TAM 3603, contagiamento correto, reposto para tracionar. Espera, passar travado, passaria 2224. Passaredo 2224, tem livre pouso na pista 10, o vento 1, 10 graus, 99, que é legal 10, no texto, tem o tráfego avistado. Um Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Golf Kilo, faça um 360 pela esquerda. Relativo. 1884, chame torre, 18 decimal 6. 86, obrigado. Salvador, boa noite, é o Gol 1884, estabilizado, ILS, baixo travado. 1884, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Ok. Passarei do 2224 no solo 22, livre a pista pela direita, solo 121 decimal 9. 119, obrigado. Passarei 224, autorizar táxi via Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14. Depois o Gol 1884. Que Golf Kilo, chame torre, 118 decimal 6. Papatango Whisky Golf Kilo, na escuta da torre? Ah, 76 da Septão Nacional da 17. 7, o Papatango Whisky Golf Kilo tá visual com a aeronave na curta final da 10? Afirmativo. 7, reporte na final 3 milhas da 17. Whisky Golf Kilo copiou a transmissão? Afirmativo. Reporte a 3 milhas da final da 17, Whisky Golf Kilo. Eu, 3 milhas. Papa Tango Whisky Golf Kilo, está autorizada a aproximação na 197, o vento 190 graus, 190, que negar 10, 103, livre pouso. Yellow. Tá 3603, após o parqueamento da Embraer da Passaredo, autorizado push e acionamento após protáxi. Assente, após o Passaredo, autorizado push e acionamento, 3603. O Gol 1884 no solo 24, livre a pista pela direita contra o solo 121 desse momento. Livrando pela direita, mal solo 219, boa, 1884. Frequência livre. 8884, exala taxa de Alfa, reporte antes da Juliette. Pela Alfa, vai reportar, se você quiser, tipo, 3603, confirme se iniciou o push. Negativo, estamos aguardando a entrada do FIGA. 3603, então chame quando pronto para pushback em acionamento, ok? Vou autorizar a nave ingressar até o portão 9. Meu pés, ajuste 190 no 3, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, vai reportar estabilizado, 190 no 3, ajuste. Está liberada a restrição em etapa, de altitude? 3560, liberada a recessão. Ou no 844, na escuta? Ou no 884, ou no 884, autorizado ingresso na Juliette, portão 09. Na Juliette até o 09, no 884. 3603, está pronto para a posição de acionamento. 3603, após a passagem, após o parqueamento do Boeing da Gol, autorizado, puxa e reposta para o táxi. É assim, hein? 3603. Gol Salvador, boa noite, Gol no meio, na 13, autorização Brasília, centro da Vitor. Gol no meio, no 3, pronto para cópia? Pronto, cópia. Vou no meu 3 para Brasília, autorizado, nível de voo 360, via Upzulu 17, decolada 10, após curva direita, saída Arbor, após voo Elefo. Controle 11935, transponder 5403. Autorizado 360, para Brasília, Upzulu 17, cola da décima direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elefo. 5403, Gol no 613, com o atendimento correto, reposto pronto para acionamento. Porta pronta. 3603, está com 169 a bordo, alterna Galeão com 0402 de autonomia, pronto para o táxi. 3603, autorizado o táxi. Pate 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, chame 2, 1 no decimal 6, que negar 10 no 3. E a Pate Índia Alfa, ponto de 10, quando pronto no 8 decimal 6, então 3602. Mandou um localizador e com campo à vista, tá? 3. 560. Ah, 3560, completa aproximação, torre 198, decimal 6. Completa Torre Salvador, está 3560, está na final da 10, baixado trabalho. Sou 3560, boa noite, continue livre, pouso 10, vento 1-10 graus, 1-10. Usado pouso, pista na 0, está 3560. Salvador, triple 52 no meia. Triple 52 no meia, pronto pra cópia? Tá pronto. Confirme ciente da informação, Vitor. 3603, boa noite, mantenha um ponto, espera aguardando, após a mesma linha e mantém na 10. Vai passar 09 na canal, ele mantém, 3603. Sou Aracaju, controle 119.35, transponder 5-4-5. 9-0 autorizado, com a governadora 77, decola da 1-0, curva esquerda, saída ponta, condição Aracaju. Ponto de 19-35, controle, aciona 5-4-1, 3-5-2-1-6. 3-5-2-1-6, corregimento correto, resposta pronto para acionamento. Reportará. Pô, demais, reporte pronto para descida. Hotel que eles desceram para um de voo 050. Deu 050. Oscar Hotel Kilo, autorizado pro Editona. 2560, sala 36, direita 1209. Direita 219, 3560. Então, 3603, vento, 1-1-0 graus, 1-0 nós, sem livre decolagem, 1-0. Zero, táxi Alfa, via Alfa, repórter da Juliette. Táxi via Alfa, repórter para ingresso da Juliette, o Santos 360. Decolou 3-8, contra 8-9-3-5. Contra 3-6-0-3. Escolhe 3-6-0-3, boa noite, passa 1.300. Tá, 3-6-0-3, contato radar, Banjo 3-4-0, saída da Euleda Eudes. Euleda Eudes, 3-6-0-3, você voa direto Eudes, ou Leda, senhor? Tá, 3-6-0-3, autorizado na presente, Leda. Grato, Leda 3-6-0-3.